nota 599. Rádio Farol AM, 1390 kHz. Touro, Rio Grande do Norte, esquina do Brasil. Organização José Aberto. Rádio Farol, imensa Rádio Farol, mostrando o seu dia mais bonito, 1390 kHz. Rádio Farol com você, o melhor da música está aqui. Rádio Farol. 20h26. Na casa, no carro, no bar, em todo lugar. Rádio Farol 1390 kHz AM, iluminando o seu dia. LabTec Touros, localizado na rua Prefeito José Américo, número 503, na rua da lanchonete de Seu Raimundo, vizinho a Sabor de Mel e a Pedro Caveiro. Realizamos inúmeros tipos de exames de sangue, teste de gravidez, exame para próstata, tireoide, entre outros hormônios. Realizamos coleta a domicílio, aceitamos cartões. Contatos 99168-9002. 99182-4008 e 99193-4045. O único laboratório de Touros que tem um bioquímico perito. Estamos na área da saúde há 19 anos. Segurança em cada resultado. Excelente atendimento e qualidade de serviço sempre. LabTec Touros. Lavadora de 10 quilos, só R$479. Ou parcelas de R$57,90. Tudo isso você encontra no Adriano Móveis. E se ainda não é nosso cliente, venha fazer parte da rede de lojas que mais cresce do RN. A loja Adriano Móveis está com uma grande parceria com a Forte Brasil. Traga seu RG, CPF e número de contato. E venha fazer o seu cartão de crédito. Você já pode comprar na hora. Adriano Móveis, sempre mais para você. A funerária Uniplan trabalha com o compromisso de lhe oferecer toda a assistência necessária. Faça já o seu plano de assistência familiar e tenha tranquilidade. Oferecemos os planos bronze, prata e ouro. Além dos planos, a Uniplan trabalha com flores naturais e artificiais, como buquê, coroa, ramalhetes e arranjos, com uma equipe especializada para melhor lhe atender. Não perca tempo. Faça agora mesmo o seu plano de assistência familiar. Mais informações pelo fone 3263-2519 ou 994-11-8050. Uniplan, por uma questão de segurança. Estilo e conforto para os seus pés é na Patrick Calçados e Acessórios. Aliás, estilo e conforto sempre juntos. Trabalhamos com as marcas Vizano, Beira Rio, Comfort Flex, Melissa, Nike, Alcaro, da moda adulto e infantil, feminino e masculino. Aceitamos cartões. Coloque conforto nos seus pés e ande no estilo. Patrick Calçados e Acessórios. Por exemplo, José Américo, próximo ao lanchonete de Raimundo, em frente à Praça dos Pescadores, em Touros. A esquina do Brasil está em festa! Dois anos! Eu disse dois anos de Supercopy! Você não vai ficar de fora! Mas aproveite meus amigos, coloque a sua marca e siga fazer parte dessa linda festa de economia! Nesta sexta-feira, 29 de janeiro! Dois aninhos de história, onde você é o personagem principal! Estamos preparando para você grandes novidades! Só perca a dinheiro e tira em todas as novas sessões! Você vai chegar cedo e extravasar! Aproveita! Festa de promoções do aniversário Super Cop em Touros! Imperdível! A rede de supermercados que é super duro! Super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Cop, super Autorizada. Então você, dona de casa, se seu gás acabou, procure o grupo Farinha Liquigás e levamos o botijão até você. Peça seu gás e água mineral pelo telefone ou WhatsApp 992337710 ou 99706-9353. Liquigás, distribuidora de gás e água mineral, situada na Avenida Praia de Lagoa do Sal, esquina do Brasil. Com aposentados e pensionistas do INSS. Compramos e refinanciamos suas dívidas sem você sair de casa e sem consulta ao FGC ou Serasa. Correspondente autorizada há mais de 10 anos no ramo de empréstimos. Silva Mar. Telefones para contatos 994-73-7698 ou 994-10-0433. Nessa você pode confiar. Pensou em medicamento barato de verdade? Vem pra Drogaria Esponja já! Medicamentos de grandes marcas e genéricos pro menor preço! Além disso, temos aquele atendimento diferenciado, profissionais qualificados e a melhor assistência farmacêutica da região!